E aí, perninha? Mas que tá, ladrão? De cajeneira. Aê, aquela promessa lá do som, tá ligado? Se liga aí. Sem palavras, Janeiro, sem palavras, cê tá no coração, irmão. É nóis, tamo junto, a família, 4B é nóis. Que porra é essa, não é verdade? Aí fudeu. Num piscar de olho, o bang é louco, enlouqueceu, meu Deus. O que tá acontecendo comigo? Uma pá de viatura, eu algemado, não acredito. Maldade aqui, achei que não ia parar. Das 9 às 6, várias torturas, vi a morte chegar. Vários dias armado, chute pra todo lado. A vista escureceu, pensei que não ia aguentar. Hoje amargo veneno, a solidão de uma cela. Barato é louco, aí cadeia o lugar. Vi a ala virar, nós tirar no deserto. Sem banho de sol, só chepazeda, sem água pra usar. Um baseado pra amenizar e tirar o estresse. Vários pilantra, vários que fecha 10 a 10. Perninha da Vila Alzira, sem palavra, irmão. Jamais vou esquecer, tá aqui no coração. Satisfação, Mangal, recepção, mil grau. Neném, Naldin, de tela, bochecha é o caos. Juneira da ZL, charada é nós mesmo. Axé, pé careca, responsa parceiro. Fabim da Água Branca, José Santa 1A. Finado Max, mó saudade, nem é bom lembrar. Migui, meu parça, vários frevo envolvido. Da 1 a 10, tudo bandido. Axé, que Deus possa iluminar a vida de cada um. A liberdade vai cantar. Nada é perpétuo, irmão. Pode pá. Pai, a liberdade vai cantar. Que a paz de Deus prevaleça em todo lugar. As portas se abrirão só pra você passar. Nada é perpétua, pode pá. Pai, a liberdade vai cantar. Que a paz de Deus prevaleça em todo lugar. As portas se abrirão só pra você passar. Glória a Deus, glória ao Pai, pode ir pra. Na rua muitos me esperam, saudade pesa jão. Deito na jega, ora a Deus peço sua proteção. Lembro dos meus irmãos, das fitas do passado. Salve seu Naldo, tamo junto, dois bem um forte abraço. Salve Rubão, salve Rocinha, força irmão. Vila Brasília, minha VB, é nós sempre Marcão. Aqui a mesma mão, as gaiola lotada. Cela pra 8 tem 40, sistema das cartas. As condições é precária, desrespeito é total. Quem viveu sabe bem que Deus livre você do mal. Pros irmãos que se encontram nessas condições, peço a Deus pra justiça, liberdade, ladrão. Axé a todos, companheiros. Que a paz de Deus acompanhe todos vocês. Salve o A, 2B, 3B, 4B. É nós que tá, que a paz de Deus esteja com vocês. A liberdade vai cantar. Que a paz de Deus prevaleça em todo lugar. As portas se abrirão só pra você passar. Nada é perpétua, pode ir pá. A liberdade vai cantar. Que a paz de Deus prevaleça em todo lugar. As portas se abrirão só pra você passar. Glória a Deus, glória ao Pai, pode ir pá.